I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. So fanfarrão. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí galera, aqui é Bruno Ney, começa agora a edição de número 58 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos. Já em meio à polêmica. Muito bem, sejamos sinceros. O pau já tava comendo aqui dentro. Polemizando desde o começo, Álvaro Campos. Sim, sou eu. É. Sobre quem a gente tava polemizando? Polêmica sobre Star Trek. É, exatamente. Eu vi ontem Star Trek, eu joguei fora 2 horas da minha vida assistindo aquele negócio. Mas, antes de mais nada, antes de eu te dar porrada, deixa eu só me apresentar. Léo Miranda, e aí, galera? Léo Miranda, nervosa hoje. Nervosa. Olha, Vou zoar vocês pra caralho, porque no último podcast eu não vi e vocês me zoaram loucamente. Ele ficou ofendidinho. Se eu bato punheta, o problema é meu. Vocês não podem falar no podcast. Olha, eu só digo uma coisa, cara. O Álvaro, no começo da gravação aqui, quando ele entrou no estúdio, ele lançou essa bomba totalmente sem sentido. Ele devia estar, sei lá, bêbado ontem. Falou que assistiu Star Trek e não gostou. Primeira pessoa do mundo que eu ouvi falar que não gostou. Não gostei. É, eu já ouvi mais gente falar, mas eram fãs mega ultra chiitas. E aí eu perguntei pro cara, pô, mas e aí, você não gostou do filme ou você não acha que é Star Trek? É, bom, é um filme. Se fosse um título... Jornada no espaço, aí eu acho que o Star Trek eu teria gostado. Posso elencar os defeitos desse filme? Então vá. Um, é um filme de ficção científica em que os elementos da nave viajam de pijama. Aquilo não é uniforme, aquilo é pijama. Eu tenho casacos mais high-tech que aquela porra que eles usam. Dois, os caras vão destruir a sonda lá, não sei o que tá abrindo buraco pra eles destruírem o planeta. Uhum. Dois guardas protegem a sonda com arminhas. Dois guardas! Mas eles vão imaginar quem vai chegar lá? Você entra no chaveiro aqui do lado, tem mais segurança do que isso. Não, mas uma sonda de 20 metros que tá destruindo um planeta. Porque a galera do planeta vai ficar olhando pra aquela sonda. Olha, que legal, estamos sendo destruídos. Tem dois guardinhas pra guardar aquele negócio. Os efeitos aí, não, calma. Aí temos que... Aí o Kirk tem que invadir a nave adversária pra resgatar não sei quem. Beleza. Aí ele é teleportado pra dentro da nave. Quem tem dentro da nave? Dois caras também só. Quer dizer, gastam uma fortuna com efeito e não tem dinheiro pra pagar figurante. Vai tomar no cu, esse filme é uma merda. Olha, tamanha falta de sentido tem o seu argumento que a gente não vai nem dar trela a ele, recados e e-mails. Rapidamente, lembrando que tá rolando aquecimento para o Movie, fazendo minha autopropaganda aqui, toda segunda-feira eu tô na CSMTV pra falar sobre o MTV Movie Awards. E olha, você está que melhorando, isso, né? Você está menos encabulado, cara. O Léo falou que eu tava travado, desconfortável no cara, ar, no primeiro episódio você tava tipo num cantinho encolhido, sabe? Com medo. Tipo, a câmera tá me filmando. E aí agora tá um pouquinho menos mal. Assim. Obrigado, cara. Enfim, dia 31, fique esperto, 31 de maio, às 10 horas da noite. Você confere ao vivo aqui na MTV o Movie Awards. Eu estarei fazendo live blogging diretamente dos estúdios da MTV. Você estará fazendo o quê? Live blogging. What are you will be doing? I hate it, of course. I will blog live. Ah, caralho! Muito bem. Cara, isso é um recado importante. A votação para eleger o melhor filme dos anos 90 não segue a todo vapor. Está explodindo! Efeito sonoro pra explosão! Porque estamos na reta final, a finalíssima está no ar. E cara, é muito inusitado, sabe quem tá ganhando? Eu vi hoje. Edward Mãos de Tesoura. Cara, e aí eu faço estranho, aqui né? Um apelo. Não. Você que é fã de Matrix, você que é fã de Pulp Fiction, vote, cara. Não vamos deixar Edward ganhar, porque se ganhar, a gente vai ser obrigado a fazer um podcast inteiro sobre esse filme. Eu me recuso. E pior de tudo, dar a ele o título de melhor filme dos anos 90 que não é nem fudendo. Né? É, exatamente, nem fudendo. Não é nem fudendo. Então, cara, eu acho um belíssimo filme. Do Tim Burton, assim. É dos melhores do Tim Burton, é dos melhores do Johnny Depp. Eu adoro o filme, acho um filme lindo. Não, é um filme do caralho. Eu preciso rever também, faz tempo que eu não vejo. Agora, o melhor dos anos 90 é exagero. É, né? Eu tenho seriam os emos que estão votando? Talvez? Ah, pode crer, velho. A coisinha de ficar, sabe, cortando franjinha de forma esquisita, exatamente. Chorando, maquiagem borrada, aquele tom sombrio. Emos, saiu do meu blog, Emos! Eu acho isso preconceituoso, eu acho isso maldoso. A gente quase ninguém ouve essa porra. Se os dois que ouvirem essa merda forem Emos e ficarem putos, eu estarei puto com você. Estou deixando de almoçar para estar aqui gravando esse negócio. Mas eu só quero deixar o argumento universal para que, porque esse filme não pode ganhar. Porque é impossível que o melhor filme da década de 90... tem um protagonista que precisa de ajuda pra mijar. Não, sério. Para pra pensar. Ele não tem... Para pra pensar. Sério, isso é momento reflexão. Momento reflexão. Respira e reflete comigo. Como é que o cara mija? Ele tem 5 facas no lugar dos dedos. Tesouras, como é que ele faz? Né? Tesouras, né? É, desculpa. Edward's mão de tesoura. Eu não sei porque eu não fiz o link. Desculpa. Não veio. Mas como é que aquele cara mija? Como é que aquele cara limpa a bunda? Então, ele precisa de ajuda. Talvez ele mija no esquema tipo o Carnaval de Salvador, assim, né? Que nego mija na calça na mesma e foda-se. Eu nunca vou pro Salvador com você, rapaz. Não, nem eu, velho. Nunca fui e não irei. Você teve essa informação, estou um pouco assustado. Eu sempre me assusto com você. Esse tipo de declaração você não dá na TV ao vivo, tá? Não dá! Não. Mas então, espaço pra isso é esse aqui. É isso aí. Muito bem. E eu queria lembrar que a nossa comunicação... Além do blog, dos comentários no blog, você pode utilizar o e-mail podcastdecinema@mtv.com.br. E foi isso que fez o senhor Marcelo Borelli, que cheguei hoje, terça-feira, adiantamos um dia da gravação, porque amanhã eu tenho compromisso em outra emissora de televisão. Que isso, traidor do movimento! Não, é muito chique. Participarei de um programa na TV Sesc, se não me engano. Enfim, cheguei hoje aqui na redação, liguei meu computador e tinha um e-mail do senhor Marcelo Borelli, que começa o seguinte... Parabéns pelo podcast que está cada vez melhor. Nós sabemos disso, obviamente. Né? Ele fala isso justo porque eu não participei. Senhor. É isso? É. Não, mas calma. Ele continua. O Álvaro... Léo, pode desligar. Vai dar merda. Você acabou de falar mal de Star Trek, velho. Se arrumou. Dois. Agora é porrada. O Álvaro e o Léo também estão excelentes. Concordo quando dizem que o podcast deveria ter 4 horas. Eu ouviria numa boa. Por que você não faz 2 versões, uma versão normal editada e outra uncut, estendida? Você faz uns cortes nervosos. Cara, eu nunca faria um negócio desse com a minha audiência, colocar uma versão... Aliás, comigo mesmo, né? Editar uma versão de 4 horas no podcast, meu amigo. Pra editar 1 hora, eu demoro 4, no mínimo. Você imagina pra editar 4 vezes 4, 16. São quase um dia editando. E tu foi rápido, cara, porque aqui eu editei, que era de trilhas sonoras, a 54. Acho que somando eu gastei umas 20 horas naquela merda, cara, pra encaixar as musiquinhas e tudo mais. Aí ele fala que ele tá assistindo Fringe e que tá gostando e que o Leonardo Nimoy vai aparecer no último episódio ou apareceu no último episódio do Fringe, enfim. Uma mensagem muito legal, mas o último parágrafo sim que interessa pra todos nós, que é o seguinte, abre aspas. Por fim, amanhã cedo, terça, tô deixando na portaria da MTV um envelope aos seus cuidados. No podcast 52, vocês pediram pelo The Ben Stiller Show e peguei como um desafio. Demorei um pouco porque deu trabalho pra baixar. Só fico devendo a legenda que não existe. Abraços, até a próxima, Marcelo Borelli. Marcelo, puta que pariu! Muito obrigado, Marcelo. Marcelo. E ele fez 3 cópias, cara. Uma cara, pra cada um de ele nós. Ele deixou aqui essa manhã, eu me emocionei, eu quase chorei. Ele me deu um abraço no meio da redação para meu constrangimento, obviamente. Foi, é verdade. Ah, velho, olha, é meus parabéns, aqui, amigo. Porra, muito obrigado. Mas eu quero dizer aqui, não oficialmente, o nome deste podcast, número 50 aí... 8. 58 é Especial Marcelo Borelli. Então vai tá lá escrito ali, Especial Anjos e Demônios, ou sei lá como é que você batizou esse negócio. Como é que você batizou o programa de hoje? Vai chamar Anjos, Demônios e Picaretagens. Anjos, Demônios e Picaretagens, mas não oficialmente, o nome de verdade é Especial Marcelo Borelli. É isso aí. Marcelo, sem palavras, muito obrigado. Muito obrigado. Ele já respondeu meu e-mail minimizando os meus agradecimentos. Não tem nada que minimizar. Muito obrigado mesmo, cara. É verdade. Fugiu muito carinhosa. São esses tipos de fãs. funk, a gente precisa. Exatamente, que deem presente. Dê presente e dinheiro. A minha conta é a agência mais Itaú, agência mais, enfim. Mas além disso, Marcelo e todos vocês, outros ouvintes que querem dar presente pra nós. A gente pode se dar bem nessa brincadeira. Né? Que querem dar presente pra nós. Marcelo, eu, Álvaro, fico responsável por escrever um chaveco incrível pra você mandar na Kika. O Bruno, que é apresentador do Acesso, que é quase um avanço, né? O Axe, né? Do apresentador do Acesso, descolará o telefone dela e Léo descolará o quê? Eu não tenho nenhum acesso com ele. E Léo descolará para você um lugar muito legal, de graça, para você convidá-la para sair. Mais retorno do que isso, mais recompensa do que isso é impossível. Muito bem, Marcelo, muito obrigado. Valeu mesmo, cara. A gente vai assistir. Muito obrigado, Elinha. Espero que seja legal. Se não for legal, a gente vai reclamar. Não vamos reclamar dele, pelo amor de Deus. E outros ouvintes vislumbrem o que pode acontecer com vocês se fizerem, se seguirem o exemplo do Marcelo. Apenas vislumbrem. Outro ouvinte muito carinhoso e muito fã, ou seja, que gosta muito do podcast e a gente também gosta muito dele, é o Bruno Cordeiro, e sempre comenta, sempre manda e-mails. E aí, um tempo atrás, ele pediu pro Álvaro elogiá-lo, inflar o seu ego no ar, queria fazer um toque de celular. E ele fez um toque de celular, editou e mandou pra mim. Então, vou colocar um trechinho pra você ouvir, que ficou divertido o toque de celular criado por Álvaro Campos. Tem a minha voz também, a sua voz, de Léo Miranda. Parceria com o Bruno Cordeiro. Valeu, Bruno, demais. Ouve aí um pedacinho do toque de celular. Senhor Bruno Cordeiro. Bruno! Gostosão! Molecão! Biribibão! Não, Bruno, não é celular tocando, é o podcast que tá rolando. Vexatório, né, rapaz? O que a gente não faz por essa profissão, né? Quer dizer, eu ouço esse recado e ouço assim, Álvaro é gay! Álvaro é gay! Sacou? É uma coisa meio... Eu não sou gay, tá? Mais tive um experiências recado no passado, mas não sei. É artista. Mentira, amor, você sabe que eu tô brincando. Minha namorada ouve, né? Sabe que é tenso. Acho que ela é a única mulher, talvez, que ouça esse podcast. É possível. E talvez nem a única, porque ela mente pra mim pra caralho, né? Ela falou, tava ótimo o programa. É, ela vira pra mim, amor, tava ótimo o programa. É, sobre o que foi? Ah, não lembro. Foda. É, mais um e-mail aqui de Aurezil Figueiredo, de Vitória da Conquista, na Bahia. Qual que é o nome dele? Aurezil. Beijo, Aurezil. Oi, Bruno Day, Álvaro Campos e Léo Miranda. Eu sou Aurezil Figueiredo, moro em Vitória da Conquista. Minha voz tá meio esquisita, falhando hoje. E conheci a existência do podcast de cinema ao assistir o Acesso MTV, onde Bruno Day participou. Ouvi e gostei muito. O primeiro que eu ouvi foi o podcast número 56. Agora, todo dia, estou garimpando os podcasts anteriores. Verdadeiras joias do cinema na internet. A dinâmica... seguinte, pega do 48 e ouve dali pra frente, que é onde interessa, que é onde a gente começou. É isso aí, moleque! Você só sabe, eu tenho essa teoria, né? Falaremos em teorias de conspiração. Eu acho que Bruno Day virou o VJ da MTV, esse pedaço de mau caminho, né? Pra fazer uma piada jocosa, né, com esse rapaz. Você sabe que ele só virou VJ por causa de nós, né? A gente veio aqui, esse programa bombou. É, exato, o programa bombou. Falei, caralho, aí a galera da direção da MTV, Bruno Day é um gênio. Colocaram ele no Acesso. Você sabe que você escolher bem a sua equipe faz parte também de uma qualidade. Opa, de um líder. Pela ambição. Que aí, gente. E aí o Aurezil termina falando que a dinâmica de vocês é muito boa, no caso a nossa dinâmica. Vocês são engraçados... Seria a dinâmica de quem? Os três patetas. Vocês são engraçados, no caso a gente, divertidos e muito bem preparados. Parabéns. É isso aí. Muito obrigado, Aurezil, pelo recado carinhoso. Bom, então esses foram os recados, os e-mails da semana. Vamos falar sobre Código da Vinci, Anjos e Demônios e Picaretagens Afins. Maravilha. É, vamos lá, o Código da Vinci, o Léo é um grande fã do livro. Você leu, Álvaro? Sim, senhor. Não li, me recusei. Eu li. Eu li o livro, acho que... Pô, você recusou como, cara? Eu me recusei ali. É muito bom. Ah, eu não li o livro, não posso opinar, mas eu me recuso a ler livro que vira modinha. Assim, porque assim, ninguém lê nesse país, a verdade é essa. O senhor Anéis é modinha? O senhor Anéis não é modinha, porque não, ele se aguentou... Virou modinha. Não, não, depois foi o filme. Mas antes ele já tinha uma legião de fãs. Sim, e você vê que o Senhor dos Anéis... Não, eu não aguento, é muito grande. Mas você vê... Você leu alguma coisa, Álvaro? Já, leio pra caralho. Não, meu. Aqui. Você tem grandes autores nacionais, grandes contistas, grandes romancistas. Começou, você tem João Baldo Ribeiro, você tem... Não. Sérgio Santana, você mas tem Rubem Fonseca, você tem todo mundo. Ninguém lê essa porra eu da li, nossa eu li, geração. Eu li. Meia dúzia lê. Aí eu já li. É, você é uma celebridade agora, você mente no ar, falando que já leu. Você tinha uma entrevista, seu assim, livro preferido. Eu li preferido. Diário do Farol do João Baldo. Qual o seu livro preferido? Diário do Farol, João Baldo. Nunca leu na vida esta merda. Virou celebridade, leu. Ele só fala bem de João Baldo Ribeiro porque é pai do apresentador dele. É, Eu sou fã do João Baldo, tô puxando o saco dele no programa todo dia e ele tá cagando pra mim. Eu juro por Deus. É porque assim, quando for Dia dos Pais, eu quero que o Bento traga assinado o livro. Pra quem não sabe, não tá indo porra nenhuma. E o Bento é o Bento Ribeiro, é filho de João Baldo e apresenta o Fúria MTV, programa o qual o Álvaro escreve o roteiro. Junto com a Flávia. Junto com a Funeira. Flávia. Mas o enfim, eu já me perdi onde eu estava. Sim, aí, por exemplo, esse livro é tipo, assim, lógico que eu acho que tem mais méritos que O Segredo e Afins. Mas, tipo, são os livros que aparecem do nada, que são uma merda que todo mundo gosta de ler. O Segredo, Anjos e Demônios. Muito, não, aí o que mais me irrita, eu estava na locadora, falando assim, desculpa, eu tô muito empolgado com esse assunto, perdão de cortar. Mas eu estava na locadora, aí tinha o cara assim, sabe aquela sessão de DVDs por R$12,90? Uhum. Sacou? Aí já entendi qual é a locadora, mas não quero fazer isso. Desvendando o Código da Vinci. É, não. Aí o cara vira assim, aí chega com a namoradinha, ele quer tirar onda de intelectual pra namoradinha. Aí ele pegou O Crepúsculo, né? O Crepúsculo. Aí ele pega assim e fala assim: esse filme é muito bom, querida. Esse filme é incrível. Aí a namorada: não, mas você. Dizem que o livro é melhor, você leu? Aí ele: eu li. Superficialmente. Mas li. Filha da puta! Não leu porra nenhuma! Aí, tipo, aí o cara queria tirar onda, que lê livro, porque lê O Crepúsculo, vai tomar no cu. É, e superficialmente! Leitura dinâmica, assim, pá, pá, pá, não, pá, ele leu a capa e a contra capa. Leu! E a orelha. Enfim, filha da puta, eu fiquei com muita raiva, eu quase peguei a mulher dele só de sacanagem, sacou? Superficialmente significa que o cara leu uma resenha, quer pagar de intelectual. Exatamente. Não foi meu caso, eu li Código da Vinci muito antes. Eu li também. Tipo, era o hype do livro, não era também. O hype li, do filme. Concordo, isso é um mérito realmente que eu consigo. Mas eu acho que você falou isso uma coisa acho. Que eu acho que tem que ficar bem claro. O Código da Vinci não é o segredo, né? Não é autoajuda. De Deus, eu acho que tem que ter uma diferenciação. O Código da Vinci é baixa literatura de ficção. Ah, palmas pra Bruno Andrei. Então assim, calma, Léo. Eu não tô falando baixa literatura no sentido de diminuir a coisa. Mas eu sim. É. Cada capítulo do Código da Vinci tem o tamanho certo de uma cagada. Certo? Como ele tem assim? Tipo 3 páginas e termina num ponto que você. Caralho! Paulo Coelho Style, né? Paulo Coelho Style. É isso, Código da Vinci é Paulo Coelho. Quer dizer, tem o seu mérito. O Dan Brown, pra mim, é um escritor muito melhor do que o Paulo Coelho, porque ele consegue te envolver de uma forma mais intensa. Aí, ó, defende os escritores nacionais agora, defende o Paulo, Coelho. Eu quero mais que se exploda, pode falar. E aí, assim, cara, não dá pra você comparar o Código da Vinci com, por exemplo, pra se manter num nível de escritores gringos, com o Senhor dos Anéis, que já foi citado aqui. A gente tá falando de literatura Senhor dos Anéis, né? Ou literatura Graciliano Ramos. É uma coisa... É arte, né, cara? Calma, é arte. O Código da Vinci é diversão. Numa comparação simples, assim. É como você pegasse, sei lá, Laranja Mecânica, que é cinema, é arte, e você pegasse, sei lá... Star Wars. Mas qual o problema? Não, aí foi polêmico. Você tinha o argumento perfeito na mão. Não é era que Star Wars. Wars é. Exemplo, você se complicou. Não é Star Wars. Tipo, eu sou a lenda. Eu sou a lenda. Eu sou exatamente, a lenda. Exatamente. Pronto. É isso. Não. 2-1, moleque. Vai encarar. Vai encarar. 2-1. Tem o seu vai. Mérito. O livro, ele é bem escrito. É picareta até o último... Gota velho, de o que tinta. Vocês não entendem é que o livro é ficção. Exatamente. O que... Você tá não, falando eu de entendo. Picareta aí, ó, porque os argumentos dele não são factuais. Não são... foda-se. Concordo, caguei pros argumentos factuais. O problema é que como ele é vendido. Cara. O problema é como ele foi vendido. A igreja ele não foi vendido. É ridículo. Como uma obra de ficção, ele é divertido. É do tipo de livro que você pega, você lê ele em 4 horas. Como eu falei, você lê cada capítulo numa cagada rapidamente. Ou seja, ele é realmente um livro divertido, fácil de ler e que te envolve. Ele caga rápido, né? Ele não caga, ele passa fax, né? Porra! É impressora laser. Sai com as pernas formigando. Sério? Porra, eu também. Mas enfim. Que momento de conexão bonito, agora, bonito. Hein? Foi bonito. Agora, o que eu quero deixar claro é que quando você pega um tema espinhoso e polêmico que é o começo da religião católica, o começo do cristianismo, que tem milhões de teorias envolvendo isso, de Maria Madalena, Jesus Cristo, né? Como as pessoas se envolveram, são milhões de teorias, dezenas de evangelhos. Ou seja, são várias versões. Então, o que o Dan Brown fez? Pegou algumas teorias que circulam no mundo acadêmico ou no mundo semi-acadêmico, entre aspas. No mundo da teoria sobre essa conspiração também, mas, é. Cara, pegou essas teorias. Disso? Eu ainda tô querendo entender problema qual é o problema. É que as pessoas leem Código da Vinci achando que estão lendo uma peça de literatura decente, quando não é o caso. Não, e pior, não. E achando que estão lendo estão vendo uma teoria cabível, entendeu? E não é uma teoria cabível. Esse é o problema, no máximo, do de quem promoveu o livro. Agora aí eu vou falar qual que é a picaretagem de Dan Brown. Porque o Dan Brown, quando fez o Código da Vinci, ele sabia que o público ia entender errado. E antes dele fazer Código da Vinci, ele fez Anjos e Demônios, que tava na mesma premissa. Que é a mesma coisa, ele ninguém sabe... Ninguém falou nada. Porque não tem o nível de polêmica que tem o Código da Vinci. O Código da Vinci é muito mais incisivo. Mas o grande problema foi a Igreja Católica, o senhor Mingau, ou Papa, como quiserem chamar, ele foi lá e falou... Quaker. O senhor Aveia... É. Ele chegou e disse, ai, não leio esse livro, não. Que pecaminoso, que heresia, que não sei o quê. E foi isso que vendeu o livro. Não, concordo. Mas o erro foi do Dan Brown? O erro foi do Papa, não, não é um erro, é um acerto, mas eu falo que é uma picaretagem, porque quando você cria uma história que envolve isso, temas polêmicos e teorias, e você coloca como, tipo, o protagonista da sua história, um professor de simbologia de Harvard, mesmo sendo fictício, o que ele fala, as pessoas entendem como verdade. Então você tem o Robert Langdon despejando groselha no público, e o público recebe aquilo, mesmo sendo uma peça de ficção e um personagem ficcional, o público, de certa forma, entende aquilo como verdade, porque tá vindo da boca de um professor. Mas, cara... Sabe? Como chamou o autor mesmo? Deu branco. Dan Brown? O Dan Brown sabia disso. Ele não faz isso à toa. Isso Mas, é prática de marketing. Você vai então culpar Jerry Siegel e Joe Shuster, criadores do Superman, pra quem não associou o nome, com, assim, o caso de crianças que acabam morrendo porque vestem uma capa vermelha e se jogam no terceiro andar, você vai falar que é culpa do cara? Não, é isso que eu tô falando. Não, velho, a pessoa fez um... Por que que Indiana Jones... Não, é a mesma coisa. Indiana Jones tem um professor... Exatamente, velho. Mas por que que o Indiana Jones... Não é de Harvard, né? É de Oxford. Oxford. Agora, por que que o Indiana Jones não passa essa sensação de picaretagem? Por que que as pessoas não viram Indiana Jones e não acharam que o Santo Graal está sendo guardado por um cavaleiro da Távola Redonda há 500 anos numa gruta? Por que que as pessoas não entenderam assim, mas entendem o Código da Vinci de modo equivocado? Porque o Dan Brown... Porque são pessoas burras! Tudo bem, só que são... E o Dan Brown é um aproveitador, cara. Ele se aproveitou da burrice do público médio. Do público americano médio e brasileiro também. Mas isso não faz ele um livro ruim. Então, aí que tá. Aspectos literários, artísticos, é sim um livro ruim. Não, cara, eu me diverti, assim... Eu acho que Código da Vinci realmente é um livro pipoca. A gente tá falando do livro até aqui, hein? Ninguém tá falando do filme, já fala do filme já. O livro é pipoca, tipo assim como 20 mil Léguas Submarinas, que foi outra coisa que eu me diverti lendo. E era ficção, e era descompromissado. Vai dar merda, ele acabou de comparar. O Código da Vinci com 20 mil Léguas Submarinas. Não, tô falando com a diversão que eu obtive. E esse cara que falou que Star Trek é legal, julgue por você mesmo. Pra um momento de diversão, ou seja, você pegar um livro... E se divertir lendo. Tá bom, não vou falar de 20 mil Léguas Submarinas. Vamos falar de... Quer dizer, Senhor dos Anéis. Não, porque eu não gostei do Senhor dos Anéis. Eu prefiro Bernard Cornwell ao invés disso. Mas ok, Cornwell. Que é, tipo, o Senhor dos Anéis muito melhor escrito. Não sei, eu nunca li, mas... Tipo, não. É recente esse livro, cara. Não virou um clássico ainda. Como é que chama? A trilogia... Eu li a trilogia... Crônicas Saxônicas. É esse que os caras do Jovem Nerd me falando, né? Exatamente. E é realmente do caralho. É muito foda. Vou procurar conhecer. Bom, enfim. Você pega um livro, é ficção, é um romance em cima de fatos históricos também, não sei o que, ele vai lá, conta as lendas do rei Arthur. Conta por cima qual que é a história do... Ah, tá, você tá falando... Cara, mas o paralelo é o mesmo, entendeu? Você pega um fato, faz um monte de história floreando em cima dele, tratou como ficção, vendeu aquele livro, as pessoas leem, se divertem, não podem tomar aquilo como verdade, pelo amor de Deus... É. E acabou, a coisa morreria aí. É que a gente vive num tempo que as pessoas estão meio procurando no que acreditar. E procurando coisas fáceis, né? Métodos fáceis. Exatamente, de cara, você se salvar ou você acreditar em alguma coisa. Então hoje qualquer livro, essas baboseiras tipo O Segredo, que você que lê O Segredo e gosta e pensa positivo pra atrair coisa positiva, vá pro inferno, meu amigo. É verdade. Não, não, você tá levando energias negativas pra pessoa. Esses livros com o selo Oprah de qualidade, tipo Marley e eu. Boa, boa. Porra, Marley e eu, Oprah. Outro livro muito legal. Uau, grande momento. Momento Oprah. Tic, tic. Porra, Andrei, você tá acabando com todos os livros, velho, que eu curti. E o pior de tudo, eu curti essas porras antes de virarem cinema, cara. Me deram... Me deram o Marley e eu porque... Eu passei a ter cachorros. E não porque iam fazer um filme sobre ele. Na verdade, deram pra minha esposa. Tudo bem, mas é isso, Marleyão. A questão é... Cara, vamos ficar, qual o problema, vamos velho? Ficar no segredo e essas e similares. Ok. Tá? E aí você dá margem às pessoas acreditarem nessas coisas. Quando um livro que nem o Código da Vinci, que é tão focado em coisas que são reais de verdade, ele é calcado em histórias reais, e aí cria-se... Toma teorias alheias e cria uma terceira teoria, que é a teoria do Dan Brown, assim. Totalmente sem sentido, totalmente desconexa e até criando paradoxos, né, que não poderiam... Não faz mal, é divertida. Então, não, mas, entendendo assim, entendendo como um livro de direção de baixa literatura, um Sabrina dos tempos modernos, puta, tudo que bem. Pariu, Não, cara, eu li também, eu li, porra, eu li até Sabrina, o fim, eu peguei e li, cara, mas você tem que você ler com... Eu, pelo menos, li com uma sensação de... Um pecadinho, assim, sabe? Eu tô perdendo meu tempo lendo isso. Tudo bem, tô me divertindo, mas poderia estar indo uma coisa mais consistente, né? Não. A minha crítica reside um pouco aí também, sacou? Eu acho que a gente não pode analisar literatura com a mesma tolerância que a gente analisa cinema, por exemplo. Lógico cinema, que a gente pode. Tá tão acostumado a jogar fora 2 horas da sua vida. Não pode. Qual o problema? Porque pode quando... são 20 horas. Não, você não pode, primeiro, você gasta muito mais tempo. Segundo, é um veículo muito mais eficaz para transmissão de conhecimento, cultura, ou o que seja. Se fosse... E é também... E o que me irrita mais, que julga até... Que gera até um preconceito, que é meu, muito forte, que é até irracional em determinados sentidos, eu te concedo isso. Você tá sendo Inquisição agora. Total, né? Total, caguei. Que é o seguinte... Vou pôr fogo no Código da Vinci. Exatamente. Usarem a merda do Código da Vinci, os infelizes que não gostam de ler e que não têm apreço pela leitura, ou não têm o hábito da leitura, que é totalmente que não normal. É o caso do Léo, ninguém tá falando isso aqui. É que não é o caso do Léo, claro, não é o seu caso. Também não é o caso seu, de você, o seu caso. Mas é o seu miserável. Caso que tá aí, que sei que tá ouvindo. Eu sei que você em casa não lê livro, mas gosta de pensar que lê. Mas enfim, eu também sou igualzinho, também não leio, digo que lê. Mas enfim... Mais quadrinho aqui. Você lê não, nunca li nada na minha vida superficialmente. Mas o que me irrita profundamente é as pessoas se agarrarem no Código da Vinci pra dizer que são consumidores de literatura, quando aquilo, na verdade, é uma ofensa ao que é literatura. Cara, a verdade é isso. É como se você vira, alguém entrasse aqui e falasse que... Sei lá, diz o filme merda aí. Que filme merda? É o filme bem xixeleto. Serpentes a Bordo. Serpentes a Bordo. É como o cara falar que gosta de cinema porque acha Serpentes a Bordo genial. Porque viu todos os filmes do Steven Seagal. Exatamente. Não, pera aí, Steven Seagal é a Maria, calma. Não, mas, enfim, mas é exatamente essa mesma comparação. Eu acho que só pra finalizar o papo cara, do o livro... Cara, é que eu concordo com o seu argumento e só tiro o Código da Vinci desse antro que você colocou todas as outras coisas. Citar um outro exemplo. Operação Cavalo de Troia. Que o cara escreveu, acho que 8 ou 9 livros gigantesco. De picaretagem, o cara no livro diz que é verdade, jura de pé junto, não sei o que. Não, e é muito pior, muito pior do que o... Viagem no o tempo. Não, olha só, eu só quero fazer uma parte, tá? Não criou o hype, aí por isso, todo mundo deixa o cara quieto. Não, criou o hype sim, nos anos 80, foi febre, Olha, eu lembro que você criança e as tias todas lendo o Cavalo de Troia, não. Tudo bem, mas então, criou um hype. O hype do Código da Vinci enquanto livro... Não foi tão perigoso assim, né? Quanto o hype cinema, Entendeu? E aí, ele realmente tomou essas proporções, essa coisa de igreja intervir, falar pras pessoas pararem de ler, não assistir o filme, tentar boicotar e não sei o quê. E só faz dentro do livro, né? Só vendeu mais livros, só vendeu. E aí ele decolou de venda de longe os livros. Eu só quero fazer uma pequena parte aqui. Primeiro, eu acho que tem um mérito do caralho um livro ter se tornado a febre que foi. Tem um mérito aí sim. Aí, e a segunda coisa, eu não acho um demérito tão grande o autor se apropriar da realidade pra criar polêmica. Uhum. Até porque, assim, literatura, há muito tempo atrás... Aliás, Fura MTV é isso, né? Fura MTV é isso, exatamente isso. Mas, tipo, não, mas a gente deixa claro que é zoeira, quando a gente zoa. Mas, tipo, literatura foi o meio de comunicação de massa pra, sei lá, até a invenção do rádio. Então, por exemplo, literatura, por exemplo, Don Quixote... os livros de cruzeiro. Moby Dick, Don Quixote, a literatura medieval, das cruzadas, dos cavaleiros, pelos leitores, todos eles eram absorvidos como verdade. Tanto é que por exemplo, peraí, Don Quixote é ficção. Não, mas os leitores da época tomavam romance como verdade. Exato. Por exemplo, a literatura de cavalaria, a literatura clássica, Rei Arthur, Galahad, não sei o quê. Na época era tão tomada como verdade que começou até como citações a rolar uma religião. Os católicos começaram a pegar o Galahad, por exemplo, como uma nova leitura de Jesus Cristo. Isso é sério. Então até na própria literatura medieval já tinham a ponte para isso. Parece uma viagem, mas isso é uma cadeira da escola de literatura. De letras. Então o que acontece? Naquela época se pegava como verdade e aí se tornou tão universal esse tipo de literatura. A própria igreja caçou depois a literatura de cavalaria porque competia com a doutrina que ela vendia como sendo a doutrina da Bíblia. Cara, porque isso, ainda não tinha. As pessoas tomarem a ficção como verdade é uma coisa tão comum. Você pega, por exemplo, o que a gente estava falando agora há pouco do Sherlock Holmes. Tem muita gente que acha que existiu realmente Sherlock Holmes. E indo mais baixo ainda e mais atualmente ainda. Quantos atores de novela não são xingados na rua por algo que fizeram? Porque ele tá fazendo vilão na novela, entendeu? Exatamente. As pessoas confundem mesmo. Você não precisa nem ir tão longe. Tropa de Elite. Exatamente. Tropa de Elite se bebeu da realidade? Óbvio que se bebeu, mas é uma peça de ficção. E tomaram o Capitão Nascimento como o retrógrado, Salvador, violento. Bom, e ao mesmo tempo o salvador dos problemas de tráfico. Salvador, exatamente. E aí começaram a bater no filme de uma forma absurda que só vendeu mais o filme também. E era uma peça de ficção, né? Enfim, voltando sobre essa toda discussão teórica sobre a literatura, que eu achei muito bacana. Eu estou orgulhoso de nós mesmos, só o parênteses, aceitamos palestras e faculdades. Você viu que a gente é inteligente, no fundo é inteligente. Ou finge. Você que é mais fã do Código da Vinci, só para finalizar o consenso aqui. Código da Vinci tem sim os seus méritos, mas eu acho assim, você que leu o Código da Vinci, você que gostou, procure não ler só isso, entendeu? Procurar coisas, ler coisas. E aí? Tá tomando lição de moral? E aí? Mas e aí? Eu sei que o Léo faz isso, eu faço pro Léo. Velho. E aí? O problema é as pessoas se apegarem a só isso. É como o Álvaro falou, dizer que lê livros e dizendo que tudo que você lê é o Código da Vinci, o Mundo de Sofia e o Segredo. Eu não zoaria assim, só tô zoando que vocês me sacalharam de punheteiro no último programa. Agora... Vingança! Muito bem, saindo da literatura indo pro cinema, o livro foi um sucesso absurdo, ainda é muito vendido por aí. Óbvio que iria virar um filme. O livro tem uma estrutura bastante cinematográfica, o que, na minha opinião, acabou sendo muito ruim para o filme, eu já explico por quê. Então vamos fazer um filme Código da Vinci. O filme foi lançado em 2006, com direção do Ron Howard, que é um diretor que normalmente trabalha para a indústria, para produtores. É dele, por exemplo, Cocoon, que é um filme que a gente vive citando aqui. Genial. O Álvaro, especialmente. Eu gosto muito desse filme. É dele O Jornal, Apolo 13, Frost Nixon, que aí é o Ron Howard, finalmente, num trabalho um pouquinho mais autoral. Frost Nixon é maravilhoso, quem não viu, assiste. Que filme é... Assim como Apolo 13, que é muito foda. Muito foda também. Ele dirigiu alguns filmes que são bacaninhas, mas que é aquele parente de Um Tiro Que Não Saiu Pela Culatra, com o Steve Martin, O Preço de um Resgate, com o Mel Gibson, em 96, O Grinch, com o Jim Carrey, que tem lá o seu valor, é divertidinho e tal. É, ok. Uma Mente Brilhante, que ganhou até o Oscar. É muito foda. Eu discordo, eu acho... um equívoco, mas enfim, não é um filme também ruim. Eu acho que não merecia um Oscar. Não, ok, Oscar não precisa, mas é um puta filme bom, é um filme que eu aconselho quem não assistiu, assistir. O problema de O Código da Vinci é roteiro. E aí, pra escrever o roteiro, o fato do roteiro ser, o fato do filme ser ruim é muito culpa do roteiro. E o fato do roteiro ser ruim é culpa de um cara que eu coloquei aqui, asno, escrito embaixo, chamado Akiva Goldsman. Cara, o cara na fila de falta de talento, ele entrou algumas vezes, né, cara? Lê a parada aí. Não, lê você, Álvaro, por favor. Olha só, a primeira já é bola dentro, rapaz. O cara já botou pela porta. É o primeiro filme dele? Não. Mas é o primeiro grande... É grande sucesso. É. Quer dizer... Sucesso não, mas... Enfim, grande cagada. Sucesso, é, grande cagada. Primeiro ele já estreou bem com Batman Forever. Já, né, já disse é que veio. Bom, né? A gente já falou muito mal desse filme, já. nem merece esse cara. Já, Depois ele, cara, foi além. Você acha que nego ruim, quando é ruim, ele tem talento pra ser ruim. Ele não, tipo assim, ele não toma esporro e vai embora. Ele faz pior. Ele vai assim, ele fez Batman e Robin em 97. Depois foi com Perdidos no Espaço, que não é uma bomba tão grande. Ah, é uma bomba. Ah, você, cara, acha? Eu acho uma baita bomba. Eu gosto da trilha, eu acho que visualmente é bem resolvido. Álvaro, vai se fuder, cara. Você não gostou de Star Trek? É, ele tá falando bem de Perdidos no Espaço. Tá, pelo amor de Deus. Vamos avante, vamos avante. E depois ele fez... suas conclusões, né, gente. Vamos avante. Eu não achei tão ruim, porque tem o cara do Friends, eu sou fã do Friends. É verdade. E depois... Tem o Siler no Star Trek. Tem o Joey. Quem é Siler? Do Rio. É o Spock. Ah, eu odeio Heroes também. Vai. Vamos lá. Da Magia à Sedução. Que é aquele filme, é com a Nicole Kidman e a Sandra Bullock. Elas são duas feiticeiras. Nossa, filme ruim até dizer chega. Mulherzinha, cara. Também nem vi. E mais recentemente, quando retrasado. É. E Eu Sou a Lenda, e que o Will Smith fica fazendo flexão no banheiro com o seu cachorro. É. O filme inteiro. Oh, e detalhe. Eu Sou a Lenda vai ter continuação, cara. Alguém me pergunte como. Me responda como, né, meu amigo? É, que nós falamos pré-kill, né? Porque precisa ser uma sequência. Não. E vai ser sequência mesmo. Eu ouvi dizer isso também. Eu falei aqui nesse podcast. Você ouviu aqui, inclusive, né? Que lindo, não sei. Eu falei só relembrando, caso... Aí, as pessoas têm esquecido. A gente tem que dar um abraço a torcer que o senhor Akiva já acertou mais ou menos com alguns roteiros. Tempo de Matar, que é um filme de 96. Tem o Matthew McConaughey, o Samuel Jackson, um filme de que é uns mais rapazes que matam um moleque negro. É bonzinho, mas exatamente. É do Joel Schumacher também. Joel Schumacher. Não é. Filme mediano. Uma Mente Brilhante, que também é um filme mediano. E Eu, Robô, esse eu até gosto. Com o Robô é bom, mas a premissa toda, o mérito todo do roteiro, tá no romance original. Ele só adaptou, que é do Philip K. Dick, Isaac, né? Asimov. Ah, é, Isaac Asimov. E que não sobreviveu, no caso... do Código da Vinci, que aí, cara, apesar de eu discordar, falar que o filme, que o livro é bom e tal, aí eu concordo em 100% que o filme, cara, eu revi domingo agora pra poder fazer esse podcast aqui. Você assistiu? Que coragem. Ele vai além pelo podcast, né? Digo mais. E ninguém paga ele aí no filme. Isso que ele não recebe salário pra estar aqui, imagina se ele recebesse. Que coragem. Nível de motivação desse homem. Bruno Day. Bruno Day, DJ da MTV. Antes de qualquer coisa, deixa claro uma coisa, o filme é horrível. Código da Vinci é um dos piores filmes que eu já vi. Ele custou 125 milhões e rendeu quase 800 milhões pelo mundo. Cara, é dinheiro pra caralho. É quase um bilhão, né? Esse cara, como pode um filme daquele faturar 800 milhões? Cara, Dark Knight ficou beirando um bilhão. É, passou de um bilhão um pouquinho. Passou um pouquinho? Passou um pouquinho de bilhão. E aí, cara, tem esse filme que dá, tipo, 80% Jesus, da renda de Dark Knight, né? Cara. É uma ofensa. Vamos lá. Contar mais ou menos a história do filme, que a história do livro é muito parecida. O Robert Langdon é um... Ele dá aulas de simbologia, é um simbologista de Harvard. É um professor, bem como Indiana Jones. E é chamado... Só que com mullets. É muito importante. Cabelo absolutamente bizarro. E a diferença é que bem assim... Bem que eu também tenho mullets atualmente. Não, mas você... Mas o Robert Langdon, diferente do Indiana, é que ele não é tão aventureiro assim. Ele entra na história meio que de gaiato. Exatamente. Ele não é... Ele isso é mofadinho. Eu acho até um acerto, Até um acerto de ambos os filmes de não tratarem ele como... Ele não sai matando as pessoas, atirando. Não, ele não sabe usar uma arma. Exatamente. Isso é uma ótima coisa que tinha no livro e foi mantido pro filme. Ok, tudo certo aí. Então ele é esse simbologista, é chamado pela polícia francesa, o Jacques Saunier. Acho que é isso. Ele é curador do Museu do Louvre e é assassinado dentro do Louvre. E ele morre, deixa uma série de sinais espalhados pelo museu. Um desses sinais é PS, encontre Robert Langdon. Né? PS, a gente acharia que é Postscript. Só que na verdade significa Princess Sophie, que é a neta dele, enfim. Aí o Robert Langdon vai pro Louvre pra ajudar a polícia a desvendar quem é o assassino. O que ele não sabe é que a polícia acha que ele é o assassino. Ainda no Louvre, ele conhece a Sophie. É, não, até porque, assim, esse cara, ele estava já suspeitando que ia dar merda, digamos quem? Assim. Que cara? O policial? O que morreu. Ah, o Saunier. O Saunier. E aí ele iria encontrar o Robert Langdon naquela noite. Exatamente. Então, a polícia encontrou, sabe, a agenda do cara com marcado o encontro com o Robert Langdon. Não, por isso ele era o principal suspeito. E o cara escreveu no chão com sangue. E é o maior otário do planeta, né? Porque ele sabe que vai morrer, ele chama um amigo pra jantar, ele deixa, tem tempo de deixar um monte de recado, mas não consegue fugir, né? Não, mas ele foi morto. Não, mas ele tinha morrido já. Ele toma o tiro e o bandido sai. Mas o tiro foi tipo no estômago, sabe? Aí ele teve um tempo pra morrer. Aí ele foi... É bizarro, porque aí ele chama morrendo, ele tira, e ele deixa recado. Tira a roupa, escreve recado em vários quadros do Louvre. Morre numa forma do homem vitruviano de Da Vinci, com um pentagrama desenhado com sangue no... Quer dizer, né? Tudo bem, liberdade... 192 já pensaram, é muito complexo, né? Caixinha de primeiros socorros também, ele não deu? Não, tudo bem. Ou melhor, né? Então, tipo, por que ele simplesmente não escreveu, né? O assassino é fulano. Não, vou deixar um monte de pistas pelo museu. Vou fazer uma gincana pra animar. Eu quero que a minha morte seja triste. Você aceitando esse plot totalmente absurdo. E aí o Robert Langdon vai até o Louvre, a polícia tá lá, lá ele conhece a Sophie, que é neta do Saunier, também trabalha na polícia, só que ela não é exatamente policial, né? Ela é investigadora. A Sophie avisa o Robert Langdon que a polícia acha que ele que é o assassino, os dois fogem atrás do assassino, a polícia atrás dos caras, quer dizer, o livro e o filme é um grande jogo de gato e rato, né? Pessoas umas perseguindo as outras. Que é meio que um clichê, vai, até aí, confesso, é um clichê, por exemplo, 24 horas vive dando esse plot, assim, tipo, o Jack Bauer descobre que o pessoal da OCT acha que ele está junto com os terroristas, aí ele se une com uma só pessoa e vai indo atrás dos terroristas ao mesmo tempo que o pessoal da OCT. Não à toa que o Código da Vinci quase virou o tema de uma temporada de 24 horas, acredite ou não. Putz, aí ia dar merda foda, cara. Foi sugerido, não tem como, velho, o Dan Brown não quis. Imagina, a ideia era transformar o Jack Bauer e Robert Langdon, cara. Totalmente diferentes, velho. Jack Bauer ia meter bala em 3-4 nego ali e falar, pronto, tá solucionado aqui, ó, toma. Ia dar 2 horas. Esse cara que morreu 24 horas. Até reviver, né? Enfim, vamos à escalação de elenco. Pra viver o Robert Langdon, Tom Hanks, com o mullet, como o Álvaro falou, totalmente sem sentido. A Audrey Tautou fazendo a Sophie Naveau, que é a sobrinha, a neta do Saunier. O Ian McKellen vivendo o Sir Lee Tibbin, que é um professor também que ajuda, a princípio ajuda o Robert Langdon nessa história. Que é o Magneto. Jean Reno fazendo um chefe de polícia francês. Que é todos os franceses. É o único francês que eles conhecem, é o Jean Reno. É a única opção pra francês no cinema americano. É o Jean Reno. Estão francês, Jean Reno. E pra francesa tá virando a Audrey Tautou, né? Preciso de um francês padeiro, Jean Reno. Preciso de um francês psicopata, Jean Reno. Preciso de um francês hermafrodita, Jean Reno. Preciso de uma francesa, Jean Reno de peruca. O Paul Bettany vivendo Silas, que é o monge assassino. O Paul Bettany, eu acho um ótimo ator, ele sempre vai muito bem, e também tá bem no filme. Ele é albino nos outros filmes ou não? Não, pintaram o cara de branco, não. E o Alfred Molina vivendo Manuel Aringarossa, o bispo da Opus Dei. Malvadão. Doutor Octopus. Como todo bispo é. Cara, o elenco é um desfile de atuações canastronas. Tem uma cena que eu revi, tá bem fresco na minha cabeça. Puta, até pro Tom Hanks. Tem uma cena que o Tom Hanks tá ele e a Sophie Naveau ainda no Louvre, com uma coisa na parede escrita, que eles conseguem ver com aquela luz negra. E ele começa a olhar pra desvendar que código que tá escrito ali. O filme é todo cheio de trucagens visuais pra simular o poder de dedução do Robert Langdon, como se ele fosse tipo um super-herói. Aí ele fica olhando pros códigos e ficam tipo aquelas letras brilhando, né? Aí a Sophie fala assim pra ele: você tem memória fotográfica? Aí ele fala: não, eu apenas lembro o que eu vejo. E nunca esqueço, né? Cara, qual que é o sentido disso, cara? Eu leio os símbolos egípcios, mas não estou familiarizado com a expressão memória fotográfica, né? Memória o quê? Eu acho assim, tem algumas teorias que são levantadas no filme, que é o lance dos Cavaleiros Templários, que teoricamente protegem o Graal. Isso é uma teoria, né? Dizem que os Cavaleiros Templários era uma divisão da Igreja Católica, que tinha, durante um certo período, eles respondiam diretamente pro Papa, e aí eles tinham como missão proteger o Santo Graal. Fizeram algumas viagens pra Jerusalém atrás do Santo Graal, encontraram e passaram a proteger o Santo Graal. E aí, assim, isso é uma teoria realmente não aceita, mas que existe, né? E aí o Papa, em certo momento, esses Cavaleiros Templários começaram a ganhar muito poder, e o Papa, e isso é verdade, resolveu dizer que eles são, na verdade, hereges, né? Acabou com o poder dos caras, matou todos eles, inclusive numa sexta-feira 13. Por isso sexta-feira 13 tem essa antes de azar, né? Porque dizem que foi numa sexta-feira 13 que morreram vários templários. Então isso é uma teoria. Tem outra teoria de que o Graal, na verdade, não é assim, não é um cálice, como você viu em Indiana Jones, mas sim é uma mulher. Ele representaria o ventre de Maria Madalena, né? O formato de Graal, na verdade, é uma alusão ao útero. Não, é uma pena que a gente não está sendo filmado agora, mas para os adolescentes, o símbolo de um ventre não é um V, é assim. É um ventre, não uma vagina. Senhor adolescente. Ou seja, aí tem essa relação do ventre carregando a coisa sagrada. Que coisa sagrada que seria essa? O filho de Jesus Cristo. Então, uma teoria de que Jesus e Maria Madalena seriam realmente casados. Isso é uma teoria realmente que tem pessoas sérias que acreditam nisso. Defende, inclusive, gerou um filme do caralho, que é A Última Tentação de Cristo do Escocese. Exatamente. E aí, o Dan Brown criou o priorado de Sião, né? É isso... com a força, né? É a força, velho. A força isso... faz muito sentido, por que não? Aí, o Dan Brown criou o priorado de Sião, que seria uma tipo, a tropa de elite dos templários, que teriam como missão, eles seriam os principais responsáveis por proteger o Graal. Então, no caso, o Graal, segundo Dan Brown, seria a linhagem de Cristo, os descendentes de Cristo. Então, pessoas como Isaac Newton... Aí você tá confundindo o leitor. Eles eram do priorado de Sião. Não, tipo, descendentes de Cristo. Não, isso. Da forma que você falou. Não, você... Pessoas como Isaac Newton e outros... Leonardo da Vinci, né? Que é o principal aí. Leonardo da Vinci seriam... grãos mestres do priorado de Sião. Seriam pessoas que estariam na terra para proteger a porra do Santo Graal, a linhagem de Cristo. Cara, isso foi inventado por Dan Brown, senhor. Não bote fé nisso. O Isaac Newton e o Leonardo da Vinci não fizeram parte de uma cidade secreta. Ou se fizeram, não era exatamente para proteger o Santo Graal. Como assim? Né? Newton foi dos Illuminati? Newton foi tudo, né? Enfim. Ele adora esse cara, velho. O Dan Brown adora ele. Cara, tem uma coisa no filme que eu achei engraçado. Primeiro, o lance do monge ser o assassino e ele mata o cara e já dá a extrema unção. Isso eu achei demais. Demais. É o suficiente, né? Cara, isso daí é igual o vilão do Lisbela e o Prisioneiro, que é mó religioso, acende a vela pro cara. E aí tem o lance dos bispos que estariam armando essa conspiração pra eliminar o Graal e localizar, né, onde tá o Graal. E aí os bispos são bispos. E aí, tipo, enquanto eles ficam só no QG deles lá, maquinando. E aí eles estão, tipo, jogando sinuca, sabe? Tipo, muito de vilão, gente. Tomando uma cerveja, né? Vilão de filme B, tá ligado? Fumando charuto e jogando poker. Exatamente, passa um garotinho de 8 anos com uma canga eunuco, assim, pra deleite pessoal, né? Absurdamente clichê. E aí, no final, você descobre que, na verdade, quem tava armando tudo era o tal do Lee Tibin, que é o professor, que era amigo do Robert. E, cara, na hora que ele se revela como vilão, você fala, pá, sabia que era o Magneto, filha da puta, né? Você vê o Magneto, né, velho? O final do Código da Vinci é de muito impacto mesmo. Ele simplesmente localiza onde está o túmulo da Maria Madalena e conseguem provar por A mais B que a Sophie é uma descendente de Jesus Cristo, mas que ela teria efetuado milagres durante a história. Isso no filme. Filme. Milagres, filme, porque no livro não tem milagre. Mas é que o livro... Nenhum. Você não tem que pensar na conexão do livro com o Anjos e Demônios, porque na literatura o Anjos e Demônios passa antes do Código da Vinci, foi lançado antes. Sim. No filme, o Anjos e Demônios passa depois, é uma continuação da história do Robert Langdon. Como não dá pra você imaginar um mundo igual com uma revelação dessa sendo feita? Não dá pra você imaginar que o Robert Langdon ia guardar pra si o fato de Maria Madalena estar enterrada no Museu do Louvre e a Sophie ser uma descendente de Jesus Cristo, sendo que isso poderia ser provado. Ele que é um cara anti-igreja católica. De que forma que ele não teria intenção de acabar a igreja católica? Cara, ele podia ter tanto crédito quanto o Henrique Cristo. Mas, cara, você consegue provar isso cientificamente? Porque se o corpo da Maria Madalena tá lá... Mas Henrique Cristo também talvez... Mas ninguém tem o corpo de Cristo. Mas ninguém tem o corpo de Cristo. Não tem o DNA de Cristo pra comparar, entendeu? É diferente, cara. O DNA se passa por gerações pra gerações. Você poderia pegar o corpo de Maria Madalena, vai lá, tira uma porra de uma célula... Tira uma porra de uma célula da Sophie, compara, entendeu? Ela é uma descendente de Cristo. Isso é muito forte, cara. Não tem um exemplar. Pra ser ignorado. De... Isso é absolutamente ignorado no segundo filme. Óbvio, não daria pra você criar um roteiro numa situação dessa. Mas então você não me faz um final tão forte e com indícios de que ela seria a milagreira, cara, essas provas, elas ficaram muito evidentes no filme, mas no livro fica uma coisa sutil, fica uma coisa tipo, se eles quiserem levar isso a público, eles vão ser tratados como malucos, igual o Henrique Cristo é. Mas, sabe? Só que você tem como provar, né, cara? Não o tem corpo como... tá lá, claro que tem, o corpo tá lá. Tá o corpo dela, mas quem garante que era Maria Madalena mesmo e quem garante que ela foi esposa de Cristo? É. Porque o sangue de Cristo não tava lá, tava só o de Maria Madalena. De que eles não encontraram pra comprovar que a linhagem descende ali, entendeu? Enfim, cara, você acha que eu vi que é um final de impacto exagerado? Não, é um final muito exagerado. Explosivo. Assim como o do Anjos e Demônios também. Não dando spoiler nenhum, mas o final também de Anjos e Demônios, tipo, viraria um mundo, acho que mais até do que Código da Vinci, de cabeça pra baixo. Porque foi um negócio que aconteceu diante das câmeras, não aconteceu, vai, 3, 4 pessoas que... são conspiradores, igual no Código da Vinci, e se limitou a eles. Uhum. Era um negócio mais grandioso. Só fechando o Código da Vinci, queria só lembrar... Não, só um detalhe, assim. Um dos grandes pecados que eu acho que aconteceu nesse filme é que na adaptação de um livro pro filme, no livro você tem o cara parado diante de uma imagem, por exemplo, do Homem Vitruviano, ou da Santa Ceia, ou qualquer pintura de Leonardo da Vinci, e aí você gasta 20 páginas mostrando o pensamento do cara, tipo, ah, esse quadro ele pintou, tararel. Tanto que saiu aquelas edições ilustradas, com exatamente, os quadros, você vê. Só as teorias e tudo mais. Aí quando vai pro filme, pô, é o Tom Hanks parado, olhando pro quadro. O filme não quadro. Acontece, impressionante, não acontece nada no filme. Exatamente, é o tempo porque inteiro, tudo falando. Porque tudo acontece na cabeça deles. E no livro isso é dinâmico. É. No livro, claro. O pensamento de alguém, a narração, etc., é uma coisa. Você pode ter... Você tem saída nisso, você tem desenvoltura da história nisso. No filme, não. Concordo com você. E o modo como eles fazem, como eles usam aquele lance de mostrar aquelas imagens meio foscas, meio prateadas do passado. Tudo muito cafona, um filme cafona pra caralho. É, a crítica toda meteu o pau. O filme é um filme que abriu o Festival de Cannes em 2006. E aí eles tiveram que cortar as coletivas pra imprensa. Porque a imprensa toda queria meter o pau e não dava pra você... Né, Festival de Cannes inaugurar com o filme sendo acabado, né? Enfim, mas como que a gente vergonha, falou, né, foi um sucesso absurdo e aí, obviamente, viria uma continuação. Na literatura, como eu disse, O Anjos e Demônios vem antes de Código da Vinci. Foi lançado, ele se passa antes, foi lançado antes. Sim. E por incrível que pareça, o livro é bem melhor... O Anjos e Demônios eu acho muito mais melhor. Legal. Eu não li o livro, do que não posso o Código falar, da Vinci. Eu não vi o filme. E, inclusive esse plot absurdo do cara tá morrendo e ao invés dele procurar um band-aid, ele, sabe, se deita, tira a roupa, pinta, não sei o quê. Não tem um plot tão absurdo. Tipo, a história faz sentido, sabe? A motivação do vilão tem fundamento, o porquê que ele faz isso, etc. É bem mais plausível. Conta mais ou menos a história do livro pra galera se contextualizar aí. Então, o livro começa com o seguinte. De novo, o Robert Langdon tá em paz na vida dele e ele é chamado pra investigar o assassinato do tal de Leonardo Vetra, que é um cientista do CERN, que é o... Enfim, acelerador de partículas. É onde tem o acelerador de partículas. Onde o mundo vai acabar mais cedo ou mais tarde. Exatamente. Onde os caras estão brincando de fazer buraco negro e tal. O mundo pode acabar em qualquer momento. Então, o Robert Langdon vai pro CERN, que é onde também foi inventada a internet. Alguém conhece aí? E aí ele vai pra lá e encontra o corpo do cara mutilado e tal, com uma marca queimada a ferro. No peito dele, que é um tá escrito Illuminati, que você pode ler tanto de ponta cabeça quanto certo, é um ambigrama. E aí ele começa a investigar a morte desse cara, e aí, bom, enfim, a conexão disso com os Illuminati, eu não quero dar spoiler, né? Me corta se eu tiver falando algo que vai estragar. E, então, ele é chamado pra investigar isso, começa a analisar os símbolos ali da morte do cara, vê que tá faltando um olho nele. Aí chega a sobrinha desse cara, que também é cientista, e aí é revelado que eles trabalhavam num projeto super secreto pra formar antimatéria. E antimatéria é algo muito mais eficiente do que energia nuclear, do que uma bomba H, do que qualquer uma coisa. Uma bolinha assim de antimatéria é capaz de suprir durante um mês uma cidade, né, de médio porte. Né? É um bagulho assim, energeticamente falando, ele tem 99% de aproveitamento e energia nuclear tem 6%. É, pode crer. Então é um bagulho que pode ser tanto a salvação da humanidade quanto pode ser uma bomba que destrua o planeta. No caso, o Vaticano. É, ou no caso, eles querem destruir um país, que é o Vaticano. Então, aí o Robert Langdon começa a seguir essas pistas, vai pra Roma, aí lá ele enfrenta meio que uma burocracia pra passar pela guarda suíça e por um cara que tá super de má vontade de deixar ele investigar. Que é o cara que você vai achar o livro inteiro que é a porra do vilão, no final não é. Puta, que spoiler agora, hein? Não, vai, na metade do livro você descobre isso, então é óbvio, tudo bem. Velho, que não então é. Tudo é bem, vai. Assim, ninguém, okay. Nunca o vilão é anunciado no começo. Bom, pode crer. Então você já sabe que esse cara não é o vilão. Ok. Então, no filme é o Stellan Skarsgård. Qual outro filme dele? Ele fez o pai do Will Turner no Piratas do Caribe. É um ator, acho que ele é sueco, finlandês, é um ótimo ator, inclusive. Bom, assim, ok. Aí, eu acho que já deu pra entender, né? É, já deu pra entender. É mais ou menos isso. Aí, o cara vai pra Roma. Sai o Priorado de Sião, entra os Illuminati, né? Exatamente. E aí sai o Graal, entra o, sei lá, a antimatéria. Não. O que acontece? Os Illuminati, só explicando, os Illuminati, eles eram vistos como pessoas dentro da Igreja Católica que tinham um pensamento muito à frente, de um pensamento científico progressista. E a Igreja Católica, de novo, Isaac Newton era um desses iluminados. E aí a Igreja Católica, teoricamente, baniu esses caras da igreja porque eles eram... Hereges. E aí esses caras retornam nos tempos atuais para derrubar a Igreja Católica. Para isso que eles fazem. Durante o concílio, morre o Papa, durante o concílio lá, sabe como é que chama? Eleição, para você escolher o novo Papa, eles sequestram os quatro favoritos, escondem esses quatro e começam a matar um por hora, até a meia-noite, quando eles ameaçam explodir o Vaticano. Então, o livro, eu imagino que seja assim, o filme é assim. Sim. O corre-corre do Robert Langdon, junto com a polícia e junto com a mocinha da vez, que no caso é a Vitória Vetra, que é neta, né, também, do... Não, ela é filha adotiva do morto, mas ela era também parceira de trabalho nele, entendeu? Exatamente. Os dois é que trabalhavam para desenvolver a antimatéria. E eu pude assistir o filme na cabine de imprensa, não, e eu digo o seguinte, ele é infinitamente superior ao Código da Vinci, graças a Deus. Não é um filme que me aborreceu, eu até saí gostando do filme. Depois, amadurecendo um pouquinho na minha cabeça, comecei a gostar um pouco menos. Mas, de qualquer forma... E agora você não gosta nada. Não, eu gosto ainda. E quando esse podcast for pro ar, ele deve ter odiado esse filme. Não, mas eu acho que é importante você pensar, né, cara? Eu acho que você pode encarar o cinema como uma experiência que termina ali, ou uma experiência que você vai, né? E eu pensei, e realmente eu acho que tem algumas coisas que me incomodam. Mais do que, né, que eu pude perceber depois. Mas ainda assim, é um filme muito melhor que o Código não, da é, Vinci. A história ele é um filme é melhor nota que... 6,5, 7 quase, assim, sabe? Ele tem o Will McGregor, que ele vive o... Como é que é? Camerlengo. O Carmelengo. O camareiro do Papa, que quando o Papa morre, ele que assume temporariamente as funções do Papa e tal. O Tom Hanks cortou o cabelo, que é uma coisa muito boa. O elenco tá menos focado e vamos colocar estrelas em atuações canastronas. Então, de estrela mesmo tem só o Tom Hanks. Ah, e o Will McGregor, como o camerlengo. Que, aliás, enquanto eu tava lendo o livro, o padre lá, o camareiro do Papa, né, o Will McGregor, eu imaginei ele igualzinho, cara. Eles acertaram muito, assim. Casaram 100%, tipo, o penteado do cara, etc. É igualzinho da minha imaginação. Já o Tom Hanks, não. Não se parece nada com o que eu imaginava. Você lembra que no Código da Vinci aparecia o relógio dele? Do Mickey? Do Mickey. cara, não lembro. No livro, sim. No filme, no filme não, eu não tenho, né, certeza. Nem se aparece. Ele é um filme bem mais agitado. Ele é um corre-corre gigantesco, até um pouco demais. Mas tem algumas cenas muito bem feitas. As mortes dos candidatos a Papa lá, todas elas são agoniantes e muito bem realizadas. A cena final, que eu não vou falar qual que é. Spoiler. Mas eu não vou falar, mas a cena final é genial. E falando de efeitos especiais, assim, é bonito de ver, assim. É, não, mas, no livro tem um... Não, tem alguns plot twists que são fenomenais. Esse tem alguns, sim, também. Tem um bem grande, né? Que é o principal. Bom, a gente tá num dilema aqui, porque você assistiu o filme, não leu o livro, eu li o livro. E eu não vi o filme, nem li o livro. Nem eu tô falado aqui. Tô pensando que eu tenho que comprar pra feira, mãe. O que eu acho é o seguinte. O Código da Vinci, aí eu não sei, você pode me falar que eu tô errado, porque o filme o Anjos e Demônios veio antes como livro. Mas o Código da Vinci é um baita soco na Igreja Católica, né? É um soco mal dado, é um soco num lugar que não dói. Chute no saco do mingau. Exatamente. É uma bosta. É um chute no saco do eunuco. O mingau é o Papa. É que eu não gosto de chamar de Papa, entendeu? Ah, o Quaker. Fato é que o Código da Vinci incomodou muito a Igreja Católica, tanto quanto livro e quanto o filme mais ainda, porque, né, cinema tem um impacto muito maior. O Anjos e Demônios me incomodou porque eu achei ele muito mão na cabeça da Igreja Católica. Ele termina com uma imagem muito boa da Igreja Católica. Sabe? Então, no livro assim. também, assim, eles não colocam, porque, assim, no Código da Vinci, todo mundo na Igreja Católica é um crápula. É. Tipo, a Opus Dei, cara, é a pior instituição que existe. Não, eles são... tipo, vilões jogando sinuca. Exatamente, eles são piores do que os maçons. Você morto amanhã. Eu sou maçom, tchau, Léo. E já no Anjos e Demônios, não, você encontra tons de cinza em todas as instituições. Tanto nos Illuminatis, quanto na Igreja Católica, quanto na Guarda Suíça e etc. Né? Você não tem, tipo, pessoas 100% boas e 100% más em cada um dos lugares. É bom saber, assim, que o livro também tem essa melhora. O filme... Que melhora não, né? Melhora não, ao contrário. Piora, no Código da Vinci é que teve uma piora. O Olho do Demônio segue com direção do Ron Howard. O imbecil do Akiva Goldsman volta como roteirista, mas ele tem, dessa vez, ao seu lado, o David Koepp, que é um... Não é um gênio, mas escreveu alguns roteiros já um pouco melhores, como o Jurassic Park, o Pagamento Final, o Primeiro Homem-Aranha, esse novo Indiana Jones. Quer dizer, é um cara que... Tem alguns acertos e outros erros. Tem uns erros como Sombra, Jurassic Park 2, Guerra dos Mundos, né? David Koepp, pelo amor de Deus. Não. Mas enfim, é um cara que sabe um pouquinho mais o que está fazendo. Isso fica claríssimo que o roteiro do filme é muito menos enrolado e é muito mais gostoso de assistir. O Código da Vinci é um filme enfadonho de se ver. Na telinha ele fica melhor, mas aí tem um perigo, que você fica com uma sensação horrível de estar vendo o Discovery Channel, saca? O Código da Vinci. Tamanho é o número de explicações. Não. Fica. Puta, eu assisti a telinha agora, parecia que tava vendo um documentário do Discovery, o que é bem perigoso. Enfim, acho que é isso, né? Antes de mais nada, só quero dar um recadinho. Tá rolando uma promoção... Anjos e Demônios, aí você pode viajar pra Roma com um acompanhante e tudo pago. Pensa o quê? É promoção! Promoção nossa? Sim, MTV. Não, MTV, cara. MTV é nós, velho. Que isso, rapaz? Eu não sabia! Então, Álvaro, vai lá. Exclusivo podcast MTV? Não. Mas é exclusivo filme Anjos e Demônios. Exatamente. Então você entra no site mtv.com.br/anjos-e-demônios e aí você responde a pergunta: qual seria a sua missão se você fosse um detetive com livre acesso em Roma? Enfim, você vai imaginar aí o que seria uma missão digna de fazer com isso. O que é bem estranho, porque o filme se passa no Vaticano, não exatamente em Roma, mas enfim. Imagina que você fosse passar... É um bairro de Roma, quase. Mas é um bairro independente politicamente, mas é um bairro. Acho que não tem acesso a Roma. O brasileiro não precisa nem tirar visto pra ir pra Roma. Quem tem boca, né? Enfim, meu amigo, você quer ir pra Roma, quer ganhar a promoção, entre lá em mtv.com.br/anjosdemônios. E também só um adendo a essa pagininha, não que seja uma obra-prima aí da coisa, mas foi Moá que fez. Que isso, Paulo Calé? É isso aí, semana que vem iremos falar sobre o quê? Não sabemos ainda. Será uma surpresa. Será uma surpresa, né? Não, vai ser o melhor filme da década de 90 e ainda não sabemos qual que é. Segura duas semanas pra você ver se vira. Faremos de tudo pra ver se... ver se Matrix vira. Volte em Matrix, cara. Porque Pulp Fiction vai perder essa esperança. Pulp Fiction, não. Pulp Fiction ninguém reage. Pô, eu não votei em Matrix, onde aí? I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. Fanfarrão. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up.